Você está ouvindo o Azilla Cast. Venha comigo se quiser viver. Estamos aqui, Acabou o cast, né? Era só essa aberturinha mesmo e pronto, acabou. Valeu, galera. Falou, até a próxima. Eu sou o Joel Suki e mulheres, dinheiros, iates. Olha aí! Roubou a frase de metade pra ela. Na cara dura, mano! Filha da puta, mano! Aqui é o Jota e basicamente vamos falar sobre sexo. Pra algumas pessoas demora muito, pra outras nem tanto. Manel, esse bicho é, né? E eu sou o Neto Maru e eu acho que basicamente a gente vai falar sobre dinheiro. Cada um tá achando que o tema é sobre uma coisa, né? Se você vê do ponto de vista de cada participante, o Joel acha que a gente vai falar sobre empregos, eu acho que a gente vai falar sobre sexo. Mulheres. Não, é. Porque o Joel também tá trocando de emprego, essa porra. Uns demoram muito, outros pouco. O Neto acha que a gente tá falando de dinheiro, eu de sexo. E se fosse o coitado do Manel, ia achar que a gente tá falando de empresas, né? Não, eu achei que ia dizer que o Manel achava que a gente ia tá falando de bebida. A bebida do Manel acaba em 5 minutos, né? Hoje a gente vai falar sobre coisas que demoram a acabar e coisas que acabam em 5 minutos. Só porque sou pobre, pobre de maré de Começar com polêmica. Virada do ano. Virou o ano. Acabou a virada do ano. Já pode acabar a festa. Acabou. É só um segundo e acabou. Virada só, virada só, aquele segundo. É, que os caras... Pera aí, mas tu tem a risada do Carlos Alberto engraçado. Carlos Alberto trazendo o contrato, né, meu filho? Todo literal, o que é que o mundo é a virada do ano aí. Formalmente eu sempre tive essa dúvida, mano. Meu irmão, virou o ano. Aí a galera, feliz ano novo, pode ir pra casa, mano? Ou a gente tem que ficar na festa? Tem que ficar na festa até acabar as comidas. O cara tem que detonar tudo. Então a duração de uma virada de ano é a comida, né? Lógico, mas acabou a comida, o cara se esbaitou. Eu acho que é os fogos ali. O cara tá ali na pré-zona e tudo. É assim que acaba os fogos, a negada já vai tirando o time. É verdade, né, macho? Porque, beleza, né? Começa ali a virada do ano, Réveillon, tem os fogos não ali. E geralmente é uma duração de 15 minutos, né? Os fogos ali e tal. Ah, isso daí tava falando na praia, né? Pai, isso eu vou te contar, cara. Eu nunca passei na praia e eu não tenho muita vontade de ir, não. O Jota é aquele memezinho, né, do cara concentrado na frente do computador aí, carnaval, virada de ano, né? Só muda o apetite que o Jota tá na ocasião, né? Cara, eu não gosto de muvuca, tipo, muita gente, cara, se você fosse, por exemplo, pra comer com a família, ir pra algum canto, de boa, vai ficar sempre um lugar lotado de gente, no meio de uma praia... Que eu já, cara, não gosto de praia nem dia normal, mas ainda mais no ano novo, que é lotado, mano. Ah, e acho massa que a cidade não tem estrutura pra porra nenhuma, mano. Aí os caras vão e... Não, Réveillon na praia tal em Fortaleza. 1.500.000 pessoas reunidas. Ali, mano. Mas é uma merda pra você chegar, é uma merda pra você sair. Uma vez eu fui, ó, mano. Eu passei o ano novo lá no Réveillon. Aí, é muito foda. Tu falou que eu sou aquele meme, macho, foi bom, tu gostou? Não, foi bom não, foi bom. O bicho é um herói, né, o Joel, o bicho lá no meio da putada. Por quê, macho? A gente foi, né, aí passamos o Réveillon lá e tal, aí... Aí foi assim, mano. Minha mulher queria ir lá, né, pra praia. Ah, beleza, então vamos lá pra praia, né? Aí ela, não, vamos fazer um kitzinho pra poder lanchar lá. Ixi, kit praia feliz, né? Sanduíche, batata frita. Ó, Asila lanche feliz, né? Aí foi nessa hora aí que ela te ganhou. Foi tudo, não vou pra aquele caralho, não sei o quê. Aí eu, aí beleza, hein? Batata frita, o cara não. Assim... Na hora da saída, mas a gente ia de carro, né, com meu pai. Ele ia deixar a gente não ia deixar o carro estacionado lá. A gente ia ficar lá e ele voltava. Aí quando eu saio, mano, vou saindo, mano, vejo aquele chestezão ali que minha mãe fez, mano, assim, em cima da mesa. Puta que pariu, mano. Só uma lágrima escorrendo nessa hora aí. O cara vai comer sanduíche, mano. Ao invés de comer o chestezão, pô. Que a tua mulher não ouça esse programa, né? Faz você deixar de ficar aí em casa comendo com a família, macho, pra poder ir pra praia, pegar engarrafamento indo, pegar engarrafamento voltando, ficar no meio de um monte de gente suada, enchendo o rabo de comida. Mas tu é doido, macho, tem comparação não, mano. Eu nunca fui, cara, mas eu não preciso ir, não, mano. Eu sei que é uma merda, mano. Tem ninguém que... Olha aí, mano, o cara nunca foi. Não, eu nunca fui dessa porra, não, mas eu sei que não presta. Doido, macho. Existem determinadas coisas na vida, mano, que a gente sabe que se a gente for vai ser uma merda. É que nem carnaval na Bahia, mano. Eu sinto muito, macho. Eu nunca vou no carnaval na Bahia, não, mano. É, isso aí. Carnaval no Rio, mano. Fortal. Fortal, vixe. Carnatal, puta que pariu. Carnatal, né? Acho aí, ó, esse negócio de... Ai, vamos pro carnaval fora de época. Aí dentro, mano, carnaval fora de época. Mano. Sabe, carnaval fora de época é só uma desculpa pro cara beber fora de época, né? O pior que é mesmo. E essa porra, mano, demora que só uma porra, mano. Já entrando na pauta, né? Por exemplo, o Réveillon que eu fui, mano. O trânsito, mano, demora, mas o cara chegar lá, mano, puta que pariu, mano, pra chegar perto, mano, chegar pelo menos perto pra descer, o cara tem que... Presta atenção no que eu tô falando, eu falei que tinha trânsito pra caralho, eu nunca fui, e o Joel não tinha falado ainda, mas tem trânsito pra caralho, tá vendo? Eu sei, cara, você não precisa ir pra saber disso, tá vendo? O cara tem que descer... Rota todo premonitório, né? Cara, é porque são... Caralho, tu falou, não? Nunca foi, mas tá falando, cara, exatamente, mano. Nunca fui, não precisa saber disso, não, mano. Olha aí, cara. Tem que descer 1 quilômetro, mano, de distância pra poder ir a pé. Chega, dá pro cara fazer um daqueles filmes Férias Frustradas, né? Nesse estilo aí. Cara, merda direto, né? Um filme desse, né? Com o Jota ali. Filme original do Asila, do Asila, né, mano? Original Netflix, né? O cara vendendo os direitos. Acho uma coisa que demora a acabar é o horário de trabalho, mano. Acho que tu é doido, bicho. As últimas horas do trabalho ali demoram uns 10 horas, mano. Mas aí depende do que você faz, viu, mano? E às vezes o cara fica morto, mas o trabalho acaba rápido, mano. Quando eu trabalhava no banco, demorava pra caralho mesmo passar o tempo. Agora, quando eu tô dando aula, eu acho que tem que passar no instante, mas é cansativo só a porra, mano. O cara tá malhando. Doido, mano. Cara, não, mas é porque é você externar uma coisa, cara, é pior. O cara dando aula de pedreiro, né? Pô. Não, mas é porque eu dou aula ali de média de obra. Como, né? Como é que leva aqui a saca do cimento? Eu ia dizer isso aí, ó. Tu pega aqui a saca de cimento por um lado e pelo outro, aí tu apoia aqui no joelho, dá só um impulsozinho pra trás. Mal certo é o cara ensinar. É o cara levantar a saca de cimento utilizando só as costas. Tem horas que eu imagino, mano, que o cara trabalhar só com desgaste físico, mano, é bem mais simples do que o desgaste mental, viu, mano? É, pior que é isso daí, mano. Pior que é verdade isso aí. Porque o desgaste físico, mano, sei lá, o cara Chega em casa, toma um banho, fica deitado ali esperando a janta, o cara já tá relaxando, mano. Agora o desgaste mental, mano, tirando o cara, se o cara for um anel, mano, o cara não tem como parar de pensar, mano. Aí o cara fica direto com aquilo dali na mente e tal. Aí, macho, aí que tá, mano. O negócio de passar rápido é o que você faz, mano. Cadê, passa... mano? Aí, pau nas beiras. Não tô falando de ti não, mano. Aí, Manel, a gente tá falando aqui, mano. O que é que tu acha que demora pra ti? Demora teu horário de trabalho a passar ali? A última hora não, uma hora do cara chegando no trabalho. O Manel é um sofrimento. Falar nisso, macho, hoje o cara quase foi demitido, mano. Já veio aí, mano, por quê, mano? O cara passou pela forca, mano. Por quê, tava demorando, mano? Né? O cara pensou. Fizeram do papômetro, né, hoje. Vixe, teve um antidoping, ó, do trabalho. Negado, só negado mexendo no copinho, mano. Por quê, mano? Não, é porque... É. Porque o nego está chegando atrasado, né? Acho isso aí é verdade, mano. Isso aí é uma coisa que demora a chegar, né? O cara demora a chegar se tiver com o Manel, mano. Não atrapalha. Mas não é nem a questão do tempo relativo, não. É porque ele demora mesmo, faz hora mesmo. Não, aí quem foi demitido foi o outro lá. Não, vixe. Caralho, falei. Caralho, Zaria. Peste. Só os caras, rapaz, vamos ter que demitir alguém. O Manel coçando assim o queixo, mas apontando pro outro cara. Ele inventando várias histórias, né, do outro cara, rapaz, ouvi dizer o que... O Manel tipo o Hulk, né? O cara assim, Manel, mas como foi que o Norberto não descobriu que tu tá embriagado? Aí, não, é porque eu estou o tempo todo embriagado. Aí, é o normal do cara, né? Não, na verdade, eu acho que isso aí é nós dois, mano. Aí... escondeu, cara. Ele pegava o cara contigo, né? Não, ele pegava o cara contigo, é putaria. Só aquela putaria, né? Não foi eles porque o... Como é que se diz? Na verdade, eu não saí por um rapaz dedicado. O cara só todo fazendo o mínimo. É. Não, mas é putaria. Isso aí é que deve cair na balança, né? No fim das contas, quando a negada vai sair... Aí deve cair na balança. É experiente, isso aí, né? O cara se tratando de desligamento. O cara faz só o mínimo, mano. Aí, quando é na hora de ver, vamos tirar alguém aqui. Aí, não, vamos tirar quem faz o mínimo, porque pelo menos o outro ali se esforça pra fazer as coisas, né? Então vamos deixar. Como foi que tu conseguiu reverter isso aí? Reverter o quê, mano? Queria ser demitido, pai. Não, é porque a menina lá, eu não reverti nada, não. Como é o nome dela? Teve uma reunião, aí ela disse pra mim, ei, Manuel, então tá rolando. É porque ela era tipo a minha espiã, tá entendendo? Era a minha espiã lá do. Aí tu perdeu o teu espiã, foi dentro. Não, tá doido, né? É, o Manel sacrifica o lacaio dele, mas o emprego dele em primeiro lugar. Aí cara, hoje, né, Paulo? Se eu vou ser demitido, o Manel ia ser do cara que é o Manel, fala assim: rapaz, eu sei da menina aí que tá contando as fofocas de vocês lá de dentro. Ela ali, aí, não, o Manel tá contando as coisas pra gente, o Manel fica, ela tá. Só a menina contando essa notícia aí pro Manel, aí na mente do Manel. Mas tu sabe que os peões caem antes do rei, né? Esse bicho rindo assim. Olha que mentira, velho. Acho que é, mano. O bicho tá achando é bom. Mas ela não saiu, não, seus abestados. Ela fala disso, mano. O bicho tá achando é bom. Não por tua causa, né? Porque se fosse por causa de ti, a mina já tá amanhã na fila do Ministério do Trabalho. Não, sim, final da conta. Saiu, saiu foi o outro doido lá. E... O outro doido era teu inimigo aí, tu lembra? Pode demitir esse bosta. Agora uma coisa que acaba voado. Isso aqui acaba voado. Isso aqui acaba em... Meu irmão, o cara pisca. Acabou. A pizza também. A pizza do sábado, né? Acaba no instante. O Manel, acho esse bicho é putaria, mano. O Manel, ele tirou uma selfie com uma pizza. Aí, cara, ele tirou a selfie quando ele publicou, não tinha mais a pizza. É, ainda era com duas pizzas, né? Já tinha acabado. Eram duas, né? É, pros pizzas. Não satisfeito, né? Pizza é um negócio que acaba rápido mesmo, viu, mano? Mancha aqui, mano. Aqui em casa é que é massa, macho. O cara comprar uma pizza. Por quê? Aparece gente até debaixo do chão, querendo o diabo do pedaço da pizza, mano. Os meninos, meus sobrinhos aqui, os forrageirinha. É só os mansos, né? E Lulu. É. Os forrageirinha aqui é. Os mansos, cara. É bravo, viu, a parada aqui, mas. É. O Lulu, o André, o Júlio. É. Gente, meu irmão, só os caras pequenos, né, mesmo? O Luiz Henrique, o Lulu ali tá parecido um boi, mano. Pariu, mano, o bicho tá gigante. Mano. É, mano, bora fazer alguma coisa aí, porque senão... Não, o cara fala assim, fazer igual meu pai, fazer igual meu pai, vamos procurar lavar de roupa, senão... O Manel fala assim, mano, o cara que tá em casa imagina, mas o Manel, bicho é saudável, né? É. Forte, bom, rapaz, eu sou saudável, mano. Certeza que nem o nosso ouvinte imagina o Manel saudável, né? É mesmo. O manto bêbado, mano. Mas estão imaginando errado. No mínimo. Saúde, olha. Olha essa voz dele, macho. Isso é um cigarro, porra. Aí dentro. Acho. Comida que acaba rápido, o empadão da minha mãe acaba voado. Pô, é doido. Sim, mano. Falar empadão aí, cadê? Aí, ó. Aí depois é o saudável. Nunca mais comeu uma empadinha ali das trevas e tal. Não, Manel. Acho, eu levei o... Tem que comprar umas 10 empadinhas dela aí. Quando eu trabalhava lá na empresa lá com o Manel, eu, no meu aniversário, minha mãe levou umas empadas lá pro trabalho lá. Vixe, surprise foi. Né? Não, macho, massa é isso. Porque o aniversário é dele, aí ele... Ah, ele é que faz a festa todinha na empresa, ó. Já penso. Mas eu menos espero só a mãe do Joel chegando com o bolo... Empada, todo mundo, pra todo mundo. Aí eu, vixe, prestou uma doideira, ó. E a empada foi a primeira a acabar, mano. É, mas a empada ali é boa demais, mano. Só o Manel comeu 4, mano. Só o Manel assim, né? Eu não faria um negócio desse. É pra ter sido patenteado ali a empada ali. Manel. Mas eu vou te dizer pra todo mundo do trabalho, podendo simplesmente ter feito toda essa comida, deixado em casa e ter comido só com a galera que tu conhece, mano. Eu não ganhei essa empada aí, pô. Eu não levo a mal, não, mas. É porque ela deve ter se empolgado aí com a ideia e tal, de, né? Ah, todo mundo era bom. Rolando todo mundo. Boato dos cortes, né? Ah, que me empada, né? Porque... Limpar, segurar o emprego. Né? Limpar a ficha do meu filho aqui, né? Porque senão o bicho entra no corte ali. É. Olha aí que tá... Ô, Joel, vou falar nisso, Joel. A tua mãe te falou daquela parada ou não? Era surpresa mesmo. Ah, vou falar. Minha mãe não fez uma surpresa dessa pra mim. Mas isso aí é uma coisa que é verdade, viu, mano? Comida em ambiente de trabalho acaba voado, mano. Acho o cara levar qualquer comida pro ambiente de trabalho, um bolo, alguma coisa assim, acaba em 30 segundos. Os caras aí me dão um pedacinho aí. E é os caras dizendo assim: eu não queria não, mas já que tu trouxe, me dá aí um pedaço. Aí o cara tira uma fatia zona gigante. Os caras é descarado mesmo, né? No teu trabalho. É, foi mal. Falar disso foi. Teve uma vez que esse. Tinha um aniversário lá, né? Do povo, aí a galera comprou uns bolinhos, né? É. Aí falar a história aí, a galera... do Robocop, é. Esse não, bicho não, comprou é bolo agora. De R$130. É, não. Teve agora aniversário, né? No final do ano passado e tal. Aí ele. Todo mundo pegando os pedacinhos e tal, todo mundo ali na. Preservando a educação, né, e tal, fazendo os pedaços bem pirrototinhos, aí lá vem um malucão, ó. Manel. Não, é só não, mano. O malucão que é o conhecido como forrageirinho lá do trabalho também. Forrageirinho. É, o bicho, as meninas não quer mais comer a comida, aí não, dá pro menino ali que ele come, estraga não. Aí o bicho enrola é tudo. O bicho é o capitão desperdício. É, desperdício nada. Mas vem ele, ó, vixe, chegando perto do bolo. Aí vem ele chegando perto do bolo, é a negada, vixe. Aí vixe. Vem ameaçando. É agora. Tirou os quatro dedos de pedaço de bolo, mano. Vixe, assim, mano. Um pedaço gigante, mano. Até, com a mão, viu, Manel? Até o Betão olhou assim, pô, eu olhou pra cima do bolo, vixi. Já pensei, tá com fartinha. Sempre a mesma frase, mas tá com fartinha. A negada começou a rir, aí, não, me deixa comer em paz, ó. Ainda se sentiu ofendido, foi oh, ele. Achei ofensivo, né? Ele dizer. É, e ele aí? Saiu todo nervoso, aí derramou metade do bolo. É isso aí. Tá foda. Ele derramou mais, né, mano? Estaria, mas quando tem aniversário no ambiente de trabalho, que os caras compram kit salgadinho, né? 200 salgados. Os caras no ambiente de trabalho, traçando em 5 segundos. Os caras ainda são sem vergonha, mano. Ainda diz assim: se não vir pegar, a gente come mesmo. Vacilou. Vacilou. É, mano, vocês trabalharam na construção civil, velho. Daria demais, mano. Uma coisa que acaba ligeirinho também é chocolate, em qualquer ambiente. Acho que o cara, se o cara chegar com uma barrazinha assim na mão, pronto, acabou-se. Acabou. Ah, e se tiver mulher por perto, ixi, aí, que aí lasco, é que pô, pronto, né? Acabou em... É capaz de ela dar uma voadora em você e sair correndo com um chocolate. Pastilha, um negócio que acaba voado também, né? Não, pastilha não, pastilha é putaria. Acaba. Né? Já é isso, os aqueles... caras. Vixe, meu irmão, pastilha, tô em corre. Pastilha. Pastilha é um negócio que acaba voado também, velho. Chiclete também acaba voado. Isso aí, eu não essa parada. Trident, não. Os caras aí me dão um aí. A Trident acabou no estágio mesmo, só tem 5. Você paga o negócio, tu me deu pastilha, que vem pastilha vem 10, 12. A porra do Trident vem 5, mano. É. A negada, cada um pede um, pronto, acabou. É. E o cara fica na merda, né, que o cara sempre quer comer dois, né, aí o cara vai pedir. O cara dá aquela escondida, né, no último chiclete, assim. Jujuba, mano, jujuba acaba voado também, mano, em ambiente do trabalho. Basta o cara ter, o cara pode ter um potezão de jujuba. Mas se acaba o cara levar pro trabalho, acaba ruado. Coisas que acabam em um segundo, botaram aqui Big Brother, A Fazenda, Reality Show. Pô, é essa, mano? Como assim? É, mas A Fazenda não acaba rápido, não, viu? Pai, não acaba nunca essa porra, esse daí, mano. Esse daí tá na tabela das coisas que demora a acabar, mano. Esse daí. Ah, demora a acabar. Meu irmão, mano. Eu ia dizer, mas que antigamente, mano, no meu tempo, Big Brother durava o quê? Durava um mês, né? Dois meses, um mês por aí, mas A Fazenda é o ano todinho. Você liga na Record, tá lá. O cara tão é preso, né? Cara, com aqueles cartazes, me ajude, né? Tô sendo mantido em cativeiro. Isso não é um reality show, né? Os Big Brother antigos, Big Brother 3, né? Serginho. Serginho. Dourado. Já é antigo mesmo, viu, mano? Primeira temporada aí. Kleber Bambam, né? Taria demais, ó. O Kleber Bambam é massa porque esse bicho é loucura, né? Tô perturbado, né? Tipo, aí esse bicho... Esse tipo de participante tem um diferencial, né? Que ele não é uma pessoa muito normal. Mas uma coisa que eu nunca esqueço do Big Brother, mano, a Tina batendo panela. É o marcante. O boneco do coisa, né? Não, é uma reputaria porque começa em janeiro, né, mano, essa merda aí. Sei aí não. Vai. Aí lá... É por aí. Aí lá e vai. Aí o cara começa, aí eu tava assim numa boa, de repente chega meu aniversário e ainda tá passando essa porra, mano. Meu aniversário é... O cara assistindo na festa da virada e assistindo. Tu sabe se assistir A Fazenda ou Roberto Carlos, né? Aquela dúvida. O meu aniversário é em junho, mano. Aí eu já bem, ainda tá passando isso, mano. Que putaria é essa aí, né, velho? Doido pra voltar e todo mundo odeia o Chris, né? Não, a Fazenda, velho. Puta que pariu, velho. Eu tenho vontade, macho, é ver... Sabe aquele negócio que quando tá tudo errado, macho? Se liga que eu sei se vocês lembram, tinha um reality show que era No Limite. Macho, eu acho que No Limite tá sendo pra tudo dar errado, macho. Isso sempre dá tudo certo, mano. Não é possível, cara, mano. Comendo mesmo, olho de cabra, né, velho? Esse mesmo. Aquela merda ali devia ser só um chicletinho, mano. Devia ser nem olho de cabra mesmo, mano. Usaria demais, os caras. Não, é um. Isso aqui é o verme da África. Tem que comer esse bicho aí. Mentira. O verme da África, bicho. Aí, todo... Mentira, velho. Um reality show que seria massa, mas era botar esses caras, tipo assim, esses caras que fazem programas de sobrevivência, mas agora tem 15, né? Tem o Barry Grylls, aí tem o cara lá que era E-Seal. Você coloca esses caras tudinho, mas vê quem sobrevive mais tempo aí da selva. O último que fica vivo ganha. É mesmo. Tá. Não. Macho, qualquer seriado com Terry Grylls é sucesso. É, isso aí é... Largados e pelados, né? Uma parada dessa, né? Macho, o que tem, manja, é que nem aquela... Vocês já viram esse meme, mano? Que tem lá, né? O que cada canal... Cada canal propõe o que é de verdade, mas tem lá, Discovery Channel, né? Aí tem lá que propõe documentários, que é de verdade, gente pelada na selva. Tem um que é Largados e Pelados. Olha, como é que você vai criar um programa merda desse, mano? Tomar no cu. Só porque o bicho teve mais um dia pra respirar e pronto, eu vou esculhambar todo mundo aqui, porque eu sou o meninão do terrorismo. Não. Agora o cara vai chegar cedo, mas não vai correr mais risco. É, chibata, mano, tem 30 anos nos coros, nunca chegou um dia cedo do trabalho, mano. Hoje eu cheguei. É. Chegou que horas hoje? Eu cheguei. 8:30. Só uma hora de atraso. Não, é. Esse bicho tem que entrar às 7 horas, hein? É pra entrar 9, mano. É pra entrar 9 e o cara todo fazendo o mínimo, chegando só meia hora antes. Não, mas tá bom demais, chapa. Tá bom demais, ó. Tá bom demais pra aquele baitola. Só faltou o Manel dizer, rapaz, porque vocês não sabem quanto é o meu salário, se vocês soubessem. Não, em termos de acordar cedo, pra chegar cedo, tá bom demais. Agora, pra sair tarde, eu não tenho um problema. Ora, não. Eu saio tarde sem reclamar. Chegar mais cedo, é pra mim, é meio que me matar. Eu te mate. O Joel aí é o minimuzão das trevas, Joel, mano. Vamos mudar de assunto, baitão, não sai dessa porra. É porque é massa falar do mínimo do Joel, mano. Um reality show que ficaria massa, mano. Puta caralho, a negada é sacana. 12 aqui, caras, 12 caras confinados dentro de uma empresa. Tudo não para nessa porra. E os caras têm que sobreviver aos cortes da empresa. O cara sabe que o Roberto Justus poderia te processar, né, por essa ideia. O nome do reality... Não, é igualzinho o programa dele. O nome do reality show ia ser O Grande Corte ali. Acha negada que é sem futuro, que foi essa pauta. E botaram coisas que demoram a acabar pra botar missa. Missa. Coisas que demoram... Isso aqui na pauta, mano. Missa. Coisas que demoram a acabar. Mano. Missa? Tem missa aqui, tem aqui. Eita, pô, esse aí foi o Jota que botou, não foi não, mano. Mas missa é um negócio que demora a acabar mesmo, tá? Não, que não foi eu, tá aí. É só o João todo puto, ah, mas por que é que eu tenho que ir pra essa chibata? Não preciso nem de salvação, mano. Ah, puta. A coisa que demora a chegar, na verdade. É o feriadão, qualquer feriadão, a semana que é uma semana antes do feriadão, que precede, parece ele. Que demora um mês, mano. Feriadão é GGzaço. O cara pra chegar no feriado, menino, vixe Maria, mano, demora demais, mano. E os caras ainda inventam umas horas extras, não, tu tem que pagar ali o feriadão, que não sei o quê. Aí quando o feriadão chega, né, o cara, beleza, feriadão. Aí o cara pisca, mano, o feriado acaba. Puta que pariu, velho. Às vezes o cara tem uma semana de feriadão, mano, e acaba no instante, mano. Acaba voado. É, isso é uma sacanagem foda. No carnaval, por exemplo. Carnaval é... Mas quase... só tu sabe o que, mano? Tu se policia toda vida que tiver um feriadão, mano, pra pelo menos editar um cast por dia, mano. Vai bem devagarzinho, mal tempo. Bem devagar. Acho, mas uma coisa que demora pra... Mas tá doido, era uma eternidade isso aí, mano. É uma aula chata, mano. O cara tá no colégio, mano, tem aquela aula zona chata. Ou então vai começar alguma aula do, daquele professorzão chato, mano. Chegou a hora do sono, né? Negóciozão chato, mano. Puta, principalmente em faculdade, mano. Faculdade é o cara que tem aula que é chato, mano. O cara não aguenta, não, mano. O cara dorme, o cara... Mas é pior que colégio, tipo assim, colégio, mano. É aula chata, mas você ainda consegue dar aquela estudada, aquela velha estudada um dia antes da prova, né, e passar, mano. Mas faculdade, se você não tiver acompanhando a cadeira, mano, você não consegue nem fudendo fazer as provas. Mas eu acho que você é meio errado, porque o que eu penso no colégio, mano, você é obrigado a estudar o que você não quer. Na faculdade, teoricamente, você deveria estudar assuntos do seu interesse. Cara, mas assim, você pode escolher diga um curso que você gosta, mano. Com certeza vai ter pelo menos uma cadeira que você não vai gostar naquela porra. É, mano. Sempre tem aquela cadeira zona. Sempre tem aquela cadeira de redação, né? Deve ter aquela cadeira cabalística, né? O cara acha. O cara fica puto. Não importa, não, macho. Você estuda a maior das cadeiras que você estudar, é coisa que você gosta. Mas sempre vai ter aquelas cadeiras escrotas, mano, que você pega, que você detesta, mano. Ou então, às vezes, é uma matéria mega difícil e você pega um professor escroto pra dar ela. Essa aí é foda. É. Meu professorzão de programação, bicho, ela é lendária. Já o mais putaria era o Batata, né, mano? Professorzão de hardwarezão. Bicho, Batatazão ali, bicho, era 10 anos. Os mais legendários de todos, né? O que eu achei mais putaria é isso daí, né, mano? Porque eu, o Manel e o Neto, a gente tem curso de hardware. Montagem e manutenção de micros, né? Que era falado na época. E nós três, mano, a gente fez o curso em épocas diferentes, só que foi com o mesmo professor, mano. Você foi o Batata, mano, de todas as três vezes. Muito facilmente poderia ser só um espírito, né, lá, rondando o cenário. Foi lendário, viu, esse cara aí, velho. Enfim, será que levou, hein, esse bicho? Sei não, mano. Sei que esse bicho falava mal que são a porra do cunhado dele. Eu sei que ele devia ganhar um salário muito bom, mas é por isso que a internet é ruim, né, mano? Porque o cara olha assim, mano, não, Batata devia ganhar uns 4 mil por mês. Só que pro cara ensinar rádio, o cara desvaloriza logo, né? Ensinar rádio, velho. Ah, toma. O macho, quem fez essa pauta aqui tá com muito ódio no coração, né? Porque tem assim, ó, meu pai reclamando, não precisa gravar com o Giovanni. É o quê, mano? Essa é a coisa de coisas que tem, coisas que demoram a acabar. Aí tem assim, ó, meu pai reclamando, missa, gravar, Asila quer com o Giovanni. Não, mas isso aí é verdade, mano. Tu é doido, não era. É cristiano, mano. Era gravar cast com o Giovanni. Segunda guerra do Giovanni. Ixi, Maria, mas tu é doido, mano. Se o cara for gravar um Segunda Guerra com o Giovanni, mano, ia ter cast pra um mês, mano. De o cara fazer logo três partes, né? Cast três partes. O cara gravar com ele, mano. Acho que o cara tem que se preparar umas três horinhas, assim, no mínimo, por baixo, assim, né? Mas é porque o Giovanni, ele gosta de explicar tudo bem direitinho, cara. Aí vai explicar tudo bem direitinho, aí demora. O problema não é isso, né? Explicar tudo pra gente poder entender, né? Aí o Manel poder entender. É gravar com o Giovanni, mano. Acho que até o Manel consiga entender, né? É uma coisa aqui na pauta também. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é um filme que demora que só uma porra acabar, viu, mano? Eu não acho não, sabia? Demora. Eu demora. Acho que tem. Cara, eu não acho não, cara. É porque o filme é bom, né, mano? O cara acha massa. Eu acho que demora a acabar, sabe o quê? Tu pegar pra assistir os três de uma vez. Aí demora mesmo. Agora, se tu pegar um filme, tipo assim, faz tempo que não vê Seus Anéis. Supor que, sei lá, faz um ano que tu não vê, tu vai rever o filme, mano. Mas se tu assistir um filme só, macho, tu vê bem rapidão. O filme tem 3 horas e tanto e acaba no instante, mano. Macho, eu tava vendo aqui o Netflix. Netflix tem O Senhor dos Anéis, Retorno do Rei, O Senhor dos Anéis, Duas Torres, mas não tem O Senhor dos Anéis, Cidade da Nelma? Que foi isso? É assim do 2, né? Onde é que está o teu Deus agora? Onde é que está o teu Deus? Acho uma coisa que demora ali pro cara fazer é preparar a comida. Acho que é doido, é uma agonia muito grande. Isso aí eu não tenho nem noção, então. Porque eu inventei de aprender a cozinhar, né? É, aprender a cozinhar. Masterchef, né? Acho. O Hell's Kitchen, né? Hell's Kitchen. Aí... Hell's Kitchen. Aí teve um dia que a gente inventou de fazer macarrão à carbonara. Sendo que foi uma versão diferente, macarrão à carbonara. Aí, macho, é a versão brasileira, Joel, né? O cara vai... Eu comi hoje, foi. O cara vai preparar a comida, mano. O cara já tá com fome, né? Aí chega meio dia, o cara ainda tá fazendo a comida. Mas acho que esse é um mau negócio, né? O cara ir cozinhar com fome, mano. Por quê, velho? Só acho, eu não tenho certeza, não. Começa mano. A dar uma agonia não, no cara... Dizer. O cara começa a dar uma agonia perto da panela fervendo. A panela assim com o macarrão lá dentro. E passou um minuto, o cara é, será que tá pronta? Aquele sozinho frio, né? Aí se você quer cozinhar com fome, mano, o certo é você cozinhar a porra de um miojo, mano. Fica pronto, é, tudo, mano. Eu concordo, aí tá certo. Demora, mas demais, mano, pra comida tá pronta, mano. É porque, cara, cozinhar pro almoço, se você quer fazer uma coisa boa, você não tem que usar contar com fome, não. Você começa a cozinhar cedo pra quando você tiver com fome, tá pronto, mano. Eu acho uma boa estratégia essa do Jota aí. Eu digo que você devia começar a tocar. É por isso que quando sua mãe, sua mulher, seja quem pouco faz a comida, começa a fazer a comida, ela começa a fazer a comida 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, pra meio dia tá pronto, mano. Aí é que... Mas o bichão vai fazer meio dia, ó. Começar, né, a cortar as coisas meio dia. Estou despertando. Achei massa no dia que eu fui fazer sushi, mano. Eu fui começar a fazer, mano. Eu acho que era 7 horas da noite. Acho que o cara foi terminar lá pra meia-noite, mano. Demora demais, mano, pra fazer, mano. Imagina se tivesse que assar o peixe, né, mano? É por mesmo, isso que eles não assam peixe, né? Acho que tu é doido, demora muito, mas o cara fazer sushi, mano. Eu acho que os caras de restaurante japonês, mano, esses bichos chegam um dia antes, mano, no trabalho. Começa a fazer a comida. Fazer a comida na segunda, né? É, os caras entram no domingo. Tu ainda acha caro o cara cobrar 10 reais em 20 bichinhos daquele, mano. 10 reais o quê, velho? 10 reais aonde? 10 reais e 20 sushi é um bom preço, esse aí eu não reclamo, não. Onde é que tem sushi em 10 reais? Tu comprava 10 reais aquela bandejinha com 20, né? Era, né? 10 reais lá, era o que tu pagava, mano, da tua conta. Aquela bandejinha, era um bandeja de isopor, né? Com aquele negócio transparente. Não era, não, sim, não era quanto, mano? É, era uns 25 reais, mano, por aí. É, doido, né? Eu pagava 25 reais. Eita, é doido, né, velho? 10 reais aonde, mano? Sushi? Era 12, mano. 12, 14 reais. Tu lembra, não? Lá ali na vizinha, na desbargadora, mano. Mas aí tem a inflação hoje em dia. Eu tô falando daquela época, tô falando de hoje não, chato. Tinha uma poltrona ré, mano, do meu avô, mano, que era da casa do meu avô, mano. Poltrona de madeira, zona maciça, né, mano? As bichas quase que não se acabavam, mano. Aí o meu avô faleceu, né, e tal. A poltrona ficou. A poltrona ficou. O tecido ali da poltrona já tava encardido ali. Aí minha mãe, não, deixa que eu fico com a poltrona. Meu irmão, mas essa poltrona só faltou não acabar, mas essa porra. Pensei, sim, mas tu véio. Queria que a bicha sumisse com o vento. Ela era muito feia, mas tu é doido, velho. Era pesada que só uma porra, mano. O cara tinha que arrastar, não, deixa, quero varrer aqui embaixo da poltrona. Aí o cara puxava essa bicha, velho. É doido, velho. Aí lá e vai. Aí minha mãe ficou com essa poltrona. Aí comprou corino, mano. Corino? Pra o quê, mano? Coringa? Corino é um couro falso. A minha cadeira é coberta dessa porra aí. Esquenta que só a porra. Lá e vai, mano. O cara sentava nessa porra, ficava... As costas do cara começam a suar. Se eu quisesse comprar um corino, eu teria que comprar onde, mano? Não ouvi falar dessa porra, não. Na lojas de corino. Acho que vende em loja de tecido, né? Essa porra aí, mano. Sei essa lá. Essa desgraça, né? Porém, não é feito de quê, mano? Cor animal. Não, é alguma cor de plástico, material de PVC, alguma coisa assim, velho. É urso, velho. É doido, mano. É de algum material cancerígeno, né? Não, e eles fazem alguma coisa pra deixar a textura do bicho porosa, mano. Eu acho que é pra deixar o negócio maleável, né, mano? O plástico. Porque não tem como ser couro, não. Eu não confiava, não. Aí, mano. Essa porra aí até é meio suspeita. E lá vai, revestiu a poltrona real de corino. E aí o cara sentava, ficava aquele quentezão ali. Ainda mais em época quente, velho. Aí é que ficava quente mesmo, derretendo plástico nas costas do cara. Só aquela parada, né? O cara sentava 30 minutos aí, ia querer se levantar e tava grudado, né, na cadeira. Tu é doido, mas revestiu a cadeira umas 3 vezes, mano. Aí não. Era pra garantir, né? Não, mano. Não dá mais não, não sei o quê. Essa cadeira é muito feia. Não dá mais, né? A negada tava tentando a quarta, mas não dá mais pra revestir, não, né? Não, mas tem mais pra onde ir aqui, não, mas tem que revestir esse. Tem que dar esse sofá. Não, dá. Aí dá o quê? Não sei o quê. Não dá. Não vamos dar, não. Aí, não, joga no lixo essa Deus, porra. Os caras levando como uma ofensa pessoal, né? Dá. Eu compro um sofá novo, mas joga no lixo essa porra. Aí lá e vai, mano. Aí, o cara botando no lixo o sofá. Aí o caminhão do lixo chegou, aí, eu acho que o caminhão do lixo jogou assim dentro daquele camburão ali do lixo. Aí quebrou a... Eu lembrei de uma história agora de do cara botar móveis no lixo. E foi putaria quando eu troquei os móveis daqui de casa, né? Que um cara da empresa que eu trabalhei, que era uma empresa de móveis projetado. Ele, não, tem essas madeiras aqui sobrando. Quer fazer um projetozinho pra tua casa? Não, eu fui e fiz ali. Aí troquei os móveis. Hackzão de computador. Cara assim, né? De graça, peraí. Aí o cara trocou aquele hackzão de computador, mano. Trocou por um móvelzão todo projetado, olha. Aí, lá vai, o cara. Aquele hackzão que o cara bota aquela impressora em cima, ela fica balançando. Balança o móvel todinho, mano, quando a impressora tá imprimindo. Impressora é tipo fazendo uma dancinha, né? É bem isso, bem. Aí lá vai, aí eu botei o hackzão no lixo, saí de volta ali pra levar o resto do lixo pra fora. Quando eu olho pro lixo, o hack não tá mais lá, não. Oh, vixe, menino. Só chegando na casa do Manoel, o Manoel tá com os pés. Pessoalzão do saneamento aí se garantindo, né? É, mas tu sabe que se duvida, acho que é ilegal, né, não? O cara jogar móveis no lixo, mano. Legal. Ilegal. Aqui eu tenho uma leve impressão que o caminhãozão não é projetado pra triturar geladeiras, não, né? Eu só acho, né? Ah, eu tinha. Isso é essa putaria, né? Triturar a próxima pra, tema da pauta aqui é no dia que o João jogar a bateria do carro dele no bicho, né? A bateria. Eu achei putaria isso aí, mano. Que eu desmontei o rack todinho, mano. Aí quando eu olho, eu fiquei olhando assim, fiquei no portão só olhando pra ver se vinha alguém pegar o resto do rack, né? Aí, dá fé, chega um cara assim, olha pra frente, olha pra um lado, pro outro. Aí, pô, pega ali o resto do rack, mano, no chão, mano. E era o vizinho daqui de casa, mano. Que é que tem, o cara que vai, o cara tá precisando do rack, mano. Aqui no computador, é, se essa mesma cena aí acontecesse na Alemanha, mano, ninguém ia achar nada demais. Mas aqui no Brasil, os caras tudo escroto. Aí, filha da puta, roubando meu hack. O hack era pra estar no lixo, né? Tá me roubando, né? Esse lixo é meu, né, cara? É, o cara fazendo isso só pra ver se o vizinho ia ter mesmo a coragem de levar, né? Que demora que são uma porra. Isso demora. O cancelamento de qualquer serviço. Qualquer serviço que o cara vá cancelar, demora que são uma porra. Aí é com o Neto. Aí. O Neto é especialista nessa parada aí. É, mas eu não cancelo nada, não. Só deixa de pagar. O cara paga aí, uma pessoa pra cancelar, mas não cancela, né? É igual aqui em casa, mano. Por exemplo, aqui em casa eu uso internet predial porque eu não tenho coragem de contratar a... Só por causa disso aí, mano, que eu sei que no dia que eu for cancelar, mano, Ou ter tanta raiva que não vale a pena o cara comprar o serviço. É, que eu acho massa é isso aí, né? Pro cara cancelar o serviço é demorado que só uma porra. O cara tem que anotar o protocolo de não sei o que, porra, de protocolo, mano. Mas pro cara comprar o serviço, menina, em 5 segundos, mano. É, isso é uma sacanagem. É o quê, mano? Mesmo. Tu quer comprar? Não, peraí. Já tá habilitado, já. Esse cara assim. É voado, mano. Você quer comprar? Ainda não. O serviço já está disponível, senhor. Você deseja cancelar? Pronto, aí vamos rebolar você lá pra puta que pariu. Deixa eu falar com ele lá, viu? Essa semana eu fui cancelar o quê? Eu fui Eita, porra. Saber por quê tinha aparecido um débito na minha conta. Vixe, lá. Vixe, Maria. Isso aqui já é isso. Clonaram o cartão do Manel. Ou seja, tu foi dar calote de novo. Sumiu. Ei, mas o Manel é o cara que tem o cartão mais clonado que eu conheço, viu, mano? Todo se mexe a negada clona, mano. Não? Sumiu 200 pilas no meu, na minha conta. Como é, mano? É isso aí. E tinha 200 contos na tua conta, mano? Ficou melhorando. Foi beber, aí, né? E não tinha. Ixi. Aí eu já bei isso aí, mano. Aí pronto. Aí uma safada me rebola pra outra safada. Safada rebola pra outra. E aí fica aquela putaria até o cara desistir. Aí quando passa de um pro outro, o cara tem que contar a história todinha de novo, mano. Da desistência. É, da onde você vem, senhor? Hoje eu perguntei. Hoje não. Foi um dia desse aí. Lá, durou até hoje, no mano. Começo, não, no começo... Começo da pergunta, né? Eles perguntam. Não, começo da. Ó, a pergunta eles perguntam. Começo do atendimento eles perguntam o telefone ou o CPF cadastrado, né? Aí, titular, né? Aí eu botei CPF. Aí foi indo. Aí até que eu cheguei na safada número 1. Aí eu, oi, safada número 1. Você está. Aí ela. Tu perguntou de onde é que a mulher tava falando? Não, aí ela. Eu perguntei como ela está. Ela, senhor, o CPF da conta, senhor. Aí eu, não, o número da conta, senhor. Aí eu, minha filha, o CPF que eu botei no início do atendimento, serve pra quê? Porra. Aí ela ficou assim, calada aí. Não, mas é porque tem que confirmar de novo, senhor. Ai, cara, eu, puta. E se eu não quiser? Não vamos pra canto nenhum, senhor. Aí eu, pô, eu acho que tu tá sem moral, viu, mano? Se fosse outro cara, tinha resolvido isso aí. Não, aí eu fui, tive que dar o CPF. Sem moral mesmo. É uma comédia, mano. Acaba trabalhando nessa parada aí, mano. Sim, mas cadê o resto da história, mano? E aí, a história acabou aí, mano? Olha tudo. Isso é uma coisa que demora a acabar, viu, mano? As histórias do Manel e no Raipacuto. Não, o cara pensando que não, eu recuperei os 200 reais no fim, aí acabou. Não, baixo. Acabou que o cara não consegue, baixo. E aí, recuperou os 200 reais? Não, recuperei porra de acabou não, a baixo. História. Tá lá. Ainda vou ligar de novo, macho. Caralho. A história acabou que eu não consegui merda nenhuma. Ela me rebolou pra 500 outros lugares que eu desisti no meio do caminho, aí mandei pra todo mundo pra pariu, aí eu vou ligar depois de novo. Mano. É uma sacanagem. Isso é uma sacanagem com o consumidor. Ah, também sei. Não gostei dessa história, não. É, isso aí. O Carlos Alberto também não gostou dessa história. É. Seu plano não funcionou, viu, mano? Mas dessa vez teu contrato vai sair, não. Acho isso aqui só pode ser ter sido o Manel, mano, que colocou nessa pauta. Orgasmo, mano. Esse bicho. What the fuck, coisa mano? Que acaba em um segundo, mano. Os caras tão loucos, ó, mano. Manel. Ai, Deus, eu mesmo. Ora não, hein, mano. Oi, toma, peguei ele nessa pauta. Agora pegou, não. Isso aí tem cara de Manel, viu? Só vou avisando. Ora, cadê, mano? Ele bota as coisas e fica perguntando cadê, mano, depois, ó. Caramba, mano. Aqueles 5 segundos do YouTube, mano, demora que só uma porra, mano, pra acabar. Cara, faz muito tempo que eu não vejo 5 segundos do YouTube. É aquela propagandazinha, né, do cara pular anúncio. Não, não tem não. Tem não? Inventaram uma coisa chamada ADBlock, cara. Ah. Pula tudo isso. Não, pior é isso daí, mano, que o cara ia esperar, né. Aí tem algumas propagandas no YouTube que o cara começa a propaganda assim: Não, peraí, já ia clicar no pular? Não clica agora não. Aí o cara... Ora, aí o cara clicava... E eu clique, né? O cara dá aquela clicada. É mesmo, eu nunca falei isso com o cara, não, mas da próxima vez eu vou dizer isso aí. Vou dizer umas verdades, né? Ora, para aí, velho. Eu só pararia, mano, se fosse o João Kleber. Se o João Kleber aparecendo também. João Kleber. O para dele tem um poder sobre a pessoa, né, mano? Porque se tivesse aqueles 5 segundos, mano, na hora que tivesse chegando ali no zero, pulasse o João Kleber assim, dissesse para. Aí o cara parava. É. A internet tá perdendo um grande filão de Mercedes. É sério, mas isso aí podia ser tipo o compadre Washington 2015. É, até doido, mano. Genial, né? Taria, mano, tem um negócio aqui, mano. Minha mãe reclamando, mano. Minha mãe. Já pensei, teu pai, minha mãe, poltrona do meu avô. Alguém gosta muito da família. A minha mãe reclamando, velho. Quando eu reclamo de alguma coisa, eu passo o dia todo em reclamando. Só falta não parava de reclamar. Aquela coisa, sacanagem. Acontece alguma coisa, ela é aquele baitola. Aí vai o dia todinho. Só que eu acho que o pior de tudo não é minha mãe, não. O pior de tudo é o meu pai, velho. Porque. Ô, pauta linda essa! O Jota tava só esperando, ó, mano. Paz, pra mim, se liga, quem assistiu o novo Star Wars, mas o pai do Léo pra mim é tipo um look, mano. É tipo uma lenda. Eu nunca vi ele, mas eu sei que ele existe. O meu pai, velho, se ele implicar com alguma coisa, mano, assim, tipo... É... Fazer um imposto de renda. É, esse bicho, velho. Por exemplo, tá chegando aqui o IPVA, né? IPVA 2016. Aí, semana passada ele já tava. Vixe, aí vem IPVA. Aí essa semana, de novo, mano. IPVA chegando aí, bicho. Ei, cara, não, tá ligado. Tem dois carros, chega duas vezes, mano. Normal. Olha aqui, o... Normal, né? Ah, o IPVA não vai mais chegar na casa de vocês, não, mano. Não é não? Não, chega. Chega não. Chega não. Tem que tirar pelo site. Chega não, que os correios tá falindo, né? Não, precisa disso não. Tá rolando um golpe que a galera tá mandando pra casa, viu? Não tá chegando não. Você recebeu. Ixi, só Maria. O assim, eita. Sério. Eita, pô. Tu pagou? Tá? Não, paguei não. Não chegou não, não chegou não. Assim pra conta meio estranha. Não, né? Chegou não. Mas meu pai já tava falando. Aí tá. É tipo quando acontece alguma coisa. Pronto, minha tia. Ele reclama da minha tia direto. Acho, mano. Quando acontece alguma putaria, mano. Ele fica, ah, aquela fela da puta, não sei o que. É o mês todinho, mano. Eu sou a favor disso aí, do cara passar várias horas do dia reclamando de uma coisa só. Isso é uma parada terapêutica. A minha mãe fica com raiva, mano. Fica, cala a boca, porra. Aí ele vai reclamar das coisas, mas fica repetindo as coisas porrada de. Aí tu tá dizendo que uma coisa que demora acabou e teu pai reclamar das coisas. A putaria quando ele descobre o apelido de alguém que ele não gosta. Ele fica girando. Ele fica direto repetindo. Fica direto repetindo. Tem que arrumar uma vaga pro teu pai lá no Moção, mano. Naquele dia, naquele cast que eu disse que tinha esquecido o carro no supermercado, esse bicho passou o dia, a semana todinha falando, mano. Todinha, mano. Aí é, Joel esqueceu o carro do estacionamento. A minha mãe, Ave Maria, de novo. Eu estaria. Ei, falar em hoje, mano. Hoje eu saí, tava eu e a doutora O Zé Martins lá, saindo do trabalho, né? Eu ia doido lá. Aí, quando eu fui lá no banheiro, ó. Fui ao banheiro e ela foi se dirigindo pro carro dela, né? Foi indo embora. Aí eu lá e tal, fazendo o... Mínimo. O mijão, parada, né? Aí quando eu menos espero, ó, cadê a chave do carro, macho? É isso. Mas penso numa carreira gigante, macho. Eu olhei, eu corri um pouquinho, eu vi, macho, eu demorei no banheiro. Deu logo aquela do desviado, né? É, fresquei dentro do banheiro. Deu logo aquela fininha. Certamente ela deve estar lá na caixa prego, né? Eu tenho que ligar pra ela e dizer pra ela voltar pra abrir a loja pra pegar a chave. Eita, pô. Aí quando eu olho pro estacionamento, mas eu vejo só o carro dela passando assim de uma esquina pra outra, entendeu? Cruzando assim. Aí tu se jogou isso. Aí eu, vixe, não, tava lá longe. Aí eu, vixe, macho, ela vai... Jogar uma pedra, né? Ela vai aparecer, lá do outro lado do quarteirão, né? Lá do outro lado do shopping. Menino, deu uma carreira gigantesca, macho, até o outro lado, mano, voado. Vixe, tipo carga explosiva, é tudo. Foi chutado, mano, correndo mesmo, feito desesperado. Aí quando ela tava passando... Tu pulou por cima de um carro nisso aí? Não, ainda não. Tinha sido massa, tivesse pulado por cima de um carro. Quando ela foi entrar no túnel ali da Washington Soares, aí o nego apareceu lá, aí ela fala, que foi, menino? Aí ela parou o carro no meio da rua, mano. Pensou, hein, mano, tu tá dirigindo assim, aí pula o Manel no teu capô, mano. Eu acelerava. Eu não vou mentir, não, mano, não sei o que eu faria, não. Aí ela parou o carro, aí que foi, menino? Quer matar do susto. Pensava que era um assalto. Ah, eu não. Meu, a chave do carro ficou lá dentro da loja. Daí a chave, aí, minha filha. Ah, o baito. Aí ela, mas tu é sem futuro mesmo. Não é pouco não, né? Aí eu fui lá pegar a chave. É. E aí? Aí eu vim de carro. Mano. É, vem sim. grande história. Realmente, aí. Mano, salvou o dia, né? Forrest Gump, né? É, histórias do Forrest. Acho que estaria, mas aqui em casa, os cachorros, eles estão com carrapato, né? Cheio de carrapato os cachorros. Aí meu pai chegou assim e disse, rapaz, esse cachorro vai cheio de carrapato, rapaz. Tudo assim, os bichos tudo preto assim, andando no meio da casa. Ele comprou lá o veneno lá pros carrapatos. Só que parece que os carrapatos fugiram do cachorro e estavam indo pras paredes ali. Vixe, os bichos são vivos, né? Aí ele pegou assim o jornal, queimou ali a ponta do jornal. Aí foi matando os carrapatos ali, incendiando os carrapatos, né? Diversão zona do aquário. Aí eu fico me perguntando o que, que essas coisas todas tem a ver com o tema. Aí eu... Mas coisas que demoram, né? Matar carrapato. Aí, meu... Tem que abstrair, mano. Tá muito bitolado aí no tema. Aí minha mãe varrendo ali os carvão ali do papel. Aí lá e vai, terminou de varrer. Aí lá estava ele de novo com outro. O bicho só faltou não parar, mano. Putaria, velho. Rapaz, o bicho literalmente declarou guerra a eles. Hasta la vista, baby.